Sejam bem-vindos à emissão desta semana do Independência Sonora, que vai começar numa toada psicadélica com um dos nossos nomes favoritos. São os Dear Hunter, com o novo single Monomania. Boa noite, bem-vindos. See? Stay away. place in my heart for all of my friends. Some have stepped out, some check back in. Been living my life on the run from day one. Every day is hey, so are they. But if I'm in looking back today, looking back in gold tones, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. In the now, when all hibernate, I stay. but I'm still alert. Concentrate my hurt into a gold tone. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Grande malha do Kurt Vile, depois de termos apresentado a belíssima Waking on a Pretty Day, esta semana foi a vez da Gold Tone. Atrás contamos com a presença dos British Sea Power e a música Machineers of Joy, do disco com o mesmo nome, e ao longe o regresso dos Deer Hunter com o tema título do novo disco Monomania. Continuamos a nossa hora de boa música com a Subway, dos Yeah Yeah Yes. See you.

sequência de música nova esta que passou agora no Independência Sonora. Acabamos de ouvir a Digital Lion do James Blake com o Brian Eno. Está presente no novo disco Overground. Atrás estivemos na companhia do Bonobo e o single MK, que podem encontrar no registro da North Borders e ainda AAS com a Subway, que está presente no Mosquito, último registro originais da banda de Karen O. Próxima proposta, 99 dos French Films. Tens a quarta classe?

assim se passou mais uma emissão do Independência Sonora. Nestes últimos minutos estivemos acompanhados por Youth Lagoon com o single Pelican Man e ainda 99 dos French Films. Antes de terminar esta edição, quero convidar-vos a virem aos dois concertos que o Xerifes e Cowboys está a organizar para o próximo fim de semana aqui em Braga. Na sexta-feira, 12 de Abril, vai acontecer o primeiro Xerifes e Cowboys Club Edition no Teatro Circo Club, com o concerto do Jiboia e os DJs Casadilha e ainda o irlandês DJ Fitz. No sábado, o Xerifes regressa ao Espaço 14 com o trio New Kind of Mambo. Será um fim de semana de muita caboiada e vocês estão todos convidados. Agora terminamos esta edição com os The Knife e a música Stay Out Here. Um abraço, tenham uma ótima semana.